Para nós do Grupo Prisma, é um prazer muito grande estar com vocês essa noite, reunidos como uma grande família, a família de Deus. Vamos aproveitar este momento para ampliarmos essa união como família. Cumprimente seu amigo ao lado, diga para ele como é importante estar aqui hoje, fazendo parte do louvor a Deus. Preço por